sabe o gosto que tem. Não tem motivos pra sorrir, mesmo assim é feliz. Pelo menos um conseguiu ser o que quis. O orgulho da mãe entristeceu o sistema. Formou-se doutor e nunca usou algemas. Sabe o que quer, graças a Deus assim que é. Cabeça sempre erguida, mas não se esqueceu da fé. Essa gente nossa espalhada sentimento puro, a arte de vencer está dentro de você, que nasceu em meia guerra e não deixou se envolver. Não se empolgou com o sonho da vida fácil, não se entregou ao monstrão do fracasso. O dia a dia não endureceu seu coração, foi por você que escrevi essa canção. Parou e disse assim: oh, aí tio, faz um rap aí pra mim. Falou da sua história, sua família, sua escola. Me mostrou uma letra meio funk, ó, da hora. Falava de paz, falava de sonhos. Tinha até gíria, tipo mina e mano. Falava do amor pela mãe, da ausência do pai, do respeito pelo avô como herói. Sempre estudou, nunca fez mal algum. Sala de aula, sempre o número um. Aquilo ali pra mim foi tudo. Por um momento fiquei mudo. Me senti importante e tal. Sem fortuna nenhuma, um ilustre imortal. Tá bom pra mim, se for pra ser. Pela luta pros moleque crescer e aprender a boa música, eu vou contribuir, vou escrever, vou fazer. Mas sempre por amor, acreditando em você. Talento no rap, na bola, no break. Eu vi do São Jorge com as mãos na parede. Tem documento e não tem passagem. Contempla a noite na rua até tarde. Suave, amante do bom gosto de coração. Foi por você que escrevi essa canção. Essa canção.